excita. É gostoso demais. Ai, me excita. Meu amor, quero mais. Ai, me excita. É gostoso demais. Ai, me excita.